Sob o sol do verão de 82, a CBS iniciava o ano com dois grandes sucessos. Garoto, eu vou pra Califórnia. O álbum com a trilha sonora de Menino do Rio, o filme brasileiro mais badalado do ano. E revelava para o Brasil um novo grupo, que deu origem à onda de rock que toma conta do pessoal mais jovem, Rádio Táxi. Mais inovador e criativo talento da nossa música nos últimos 10 anos, Djavan veio trazer uma nova linguagem que mescla a alta qualidade de sua poesia, a força de sua música inventiva e fascinante. Uma revolução na MPB. Djavan. Ai, quanto querer cabe meu coração. Sofrer faz que me mata, e se não mata, fere. Uma das grandes intérpretes românticas do ano, revelando-se como compositora, foi Kátia, ao sabor do sucesso de Até Quando. Até quando contar essa história? Até quando deixar pra depois? É melhor definir de uma vez. Faça um pouco. Biafra dominou as paradas e sensibilizou jovens e adultos com o álbum Menino e seu Jogo Aberto. Nós ardemos na mesma chama, navegamos no mesmo barco, nós dormimos na mesma cama e já não cabemos no mesmo quarto. Com uma linguagem única na MPB e sua voz agreste e forte, Zé Ramalho continua dando provas de seu talento absolutamente pessoal de compor e interpretar. Todo o seu potencial foi apreciado e aplaudido através do álbum Força Verde. Ainda pouco, era apenas uma estrela, uma imensa tocha antes do mergulho. Uma das maiores consagrações do ano foi o LP Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, Faz o Homem Gemer Sem Sentir Dor, onde a Melinha falou do amor, da natureza e da história com sua maneira peculiar e envolvente. Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor, a mulata da terra do condor. Dominava uma fera perigosa, mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor, mulher nova, bonita e carinhosa. A música infantil esteve presente com toda a força nos lares e no coração dos brasileiros. Primeiro, na gravação da trilha do musical estrelado por Miriam Rios. Maior sucesso do teatro infantil em 82, O Sonho de Alice. Como estou aqui, mas quem sou, eu não me esqueci. E se alguém quiser saber quem sou, é só perguntar pra mim. Eu sou Alice. Quem é você? Eu sou Alice. Sou Alice. Explosão de alegria e encantamento, a grande novidade do ano, recomendada e elogiada pelos mais exigentes críticos brasileiros, a turma do Balão Mágico reuniu os talentos, as vozes e a descontração de Toby, Simoni e Mike, num álbum feito por e para as crianças. um dos grandes êxitos de 82, a turma do Balão Mágico. A galinha Maricela bota ovos sem parar. A galinha Maricela é magrela de botar. A galinha Maricela que bota um e bota dois e bota três. A galinha Maricela. Wagner comemora 10 anos de consagração absoluta junto ao público brasileiro com o maior sucesso de sua carreira. Imprevisível e inovador, Wagner realiza o trabalho mais comentado e discutido de 82, no auge de sua popularidade. Qualquer música. Qualquer música, guitarra, viola, harmônio, realejo. A maior intérprete feminina da música brasileira na atualidade, com um belíssimo trabalho, onde simplicidade, bom gosto e sensibilidade estão reunidos, Simone se entrega de corpo e alma ao seu novo álbum e ao novo espetáculo que superlota diariamente o Canecão no Rio. A grande estrela, fulgurante e talentosa de Simone. Em duas décadas de carreira, Roberto Carlos mantém a liderança absoluta do panorama musical e fonográfico brasileiros. A rara sensibilidade e a extrema sinceridade de Roberto Carlos reaparecem este ano ainda mais apuradas num álbum que está presente em todos os lares brasileiros. Uma vem correndo, me beija sorrindo, a outra diz, papai já vem. Vai ser lindo esse fim de semana. Ele então me abraça e é tão carinhoso e me diz que estava ansioso por chegar esse fim de semana. Agradeço a Deus esse dia tão lindo. Vejo a paz das crianças dormindo e espero outro fim de semana. A CBS reparte com todos os seus amigos a felicidade de poder participar do dia a dia de milhões de brasileiros. E tenha a mais profunda certeza de que, a exemplo de 82, teremos todos, hoje e sempre, um feliz ano novo.